Muito bom dia. Temos do outro lado da linha o Presidente José Francisco Rolo. Este fim de semana marcado pela chuva intensa, também por alguns estragos no concelho de Oliveira do Hospital. Esteve a acompanhar esta situação. O que é que nos pode adiantar? Sim, bom dia. Bom dia a quem nos ouve, através da Rádio Boa Nova. Bom dia, Beatriz. De facto, o dia de domingo começou com chuva durante a noite, também com chuva intensa, que provocou alguns estragos, alguns danos, particularmente no Val do Alva. Houve encostas que deslizaram, as zonas habitacionais que foram afetadas. A estrada de acesso que dá a entrada à Penalva de Alva está cortada para remoção de alguns deslizamentos de terras. Também na Estrada Nacional 230, que liga portanto, a Galizes, Vendas de Galizes para a Covilhã, também houve alguns deslizamentos de terra, derrocadas, queda de pedras. Também contactámos as infraestruturas de Portugal, foram mobilizadas, e depois é evidente também a destruição das praias fluviais, seja os casos, a praia de São Sebastião da Feira ficou muito danificada, ficou completamente engolida pelas águas, a Voa também foi completamente engolida pelas águas. Portanto, temos aqui várias intervenções de remoção, de limpeza de aquedutos, de ribeiros e de algumas pontes e pontões que estão obstruídas. Portanto, vamos ter muito trabalho para fazer hoje e amanhã por parte da Proteção Civil, seja da Proteção Civil Municipal, quer com o apoio das juntas de freguesia. A situação que obriga mais atenção é que é numa zona habitacional em Penalva de Alva, onde houve dois deslizamentos já ontem ao final da tarde, princípio da noite, e onde estão os meios da Câmara Municipal mais a Junta de Freguesia a tentar repor a circulação. Portanto, há uma casa que está em perigo? Não, não, não, não há casas em perigo. Da parte de cima há um loteamento e, portanto, houve na encosta, na barreira, houve dois desprendimentos de terra que cortaram a estrada de acesso, portanto, no sentido descendente para Penalva de Alva. E as pessoas que moram nessa casa foram retiradas por segurança ou não é habitável? Não, as casas são habitadas, nós estivemos no local. Houve diálogo e ninguém foi retirado das suas casas. O desprendimento de terras foi feito, o desprendimento ocorreu, portanto, junto à estrada. O loteamento é mais acima, mas terá que ser feita a avaliação dos danos e das medidas a tomar, uma vez que é um loteamento. Neste, portanto, no dia de hoje estão no meio elementos para que possam dar volta a toda esta situação. Sim, então está mobilizada toda a proteção civil. O coordenador, o engenheiro José Carlos Marques, está em contacto com as juntas de freguesia. Mobilizámos as equipas para acorrer aos locais que precisam de uma intervenção mais imediata. Esperamos que durante o dia de hoje e amanhã normalizemos todas as situações. Presidente, no que diz respeito aos rios, uma vez que, olhando, é o que nos causa mais impressão, em Avô volta a acontecer o mesmo. Qual é que é a situação que poderá estar em vista no futuro? O rio Alvoco transbordou. Ontem estava com um caudal muito intenso. O rio Alvoco encontra-se com o Alva na ponta das três entradas. De facto, somam-se ali as águas. E depois, obviamente, teve impacto nas praias fluviais de São Sebastião da Feira. estava completamente submersa, e também em Avô, o excesso de água ou a violência do caudal, a que se soma à Ribeira de Pomares, e engoliu por completo a Praia Fluvial de Avô. Em qualquer circunstância, teríamos ali uma total... A praia seria totalmente engolida pelas águas, dada a velocidade da água e a quantidade de água. É uma situação que acontece em todos os anos, portanto vai continuar a preocupar a autarquia e também vai implicar novos custos? Sim, essa é outra questão. Neste momento o que interessa é pôr as estradas transitáveis, as situações de emergência serem resolvidas para repor situações de segurança, ou no caso de haver bloqueios, zonas de pontões, de pequenas pontes que nos foram reportadas, verificar se situações de aluimento de terras que podem provocar alguns danos na plataforma das estradas. Estas são as nossas prioridades, ou seja, agir para corrigir, sinalizar e mitigar os efeitos, e depois fazer um levantamento dos danos e dos respectivos custos e das medidas a tomar. Mas naturalmente que temos aqui vários danos que vão importar em investimento, em despesa por parte da Câmara Municipal. De facto, o fim de semana foi muito invernoso, foi muito chuvoso, já havia alerta para isso, os meios estavam preparados, foram ocorrendo pequenos deslizamentos de terras nas zonas mais declivosas, nas zonas de encosta, mais no Val do Alva do que propriamente a norte, mais também no Val do Alvo, ao longo da Estrada Nacional 230 em direção à Serra da Estrela Covilhã. Portanto, houve aqui também um trabalho conjunto com a ZIP, com a IP, com a GNR, com os bombeiros. Portanto, agora há que, depois de corrigir e repor a normalidade da circulação e da segurança, fazer o levantamento de danos e naturalmente temos que fazer os investimentos necessários para corrigir as situações.